Geral na escuta? Pronto. Geral autorizado. Guarulhos 340, vai decolada 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda, voa direto Crate. Intercepta Pesulu 14 e após prossegue conforme a rota do seu plano de voo. Controle 1935 e transponder 5154. 340, decola da 10, curva direita da El Leda Crate, intercepta Pesulu 14, 5154, 11935. Correto, em Crate conforme a rota do plano, reporte pronto. Boa noite, controle. Eu estou 3480 ainda em contato com o centro. Estimando o Maceió 01 da Fundação. Quanto tempo de aeródromo, por favor? Controle Salvador, boa noite, chegou no 606, informação Bravo, vai cruzar 180 para 1300. Boa noite, no 606, desce para 2000 pés, 1018, chega na maré. 1018, 2000 pés, chega na maré, voo no 606. No 643, 2000 pés, autorizado LS, 1018. Para 2000 pés, autorizado LS, 1018, voo no 643. No LS, o 805. 805, torre 118, 612. Portugal 019 aqui, 3000 feet, attempt 31018. 3000 feet, QMH 1018, é Portugal 019. Tu 05, tempo autorizado na 10, 160 graus, 59, 1018. 18, autorizado pouso, 1805. 1160. Oito zero cinco às 27, a minha escuta Alfa Índia, portão 3. Alfa Índia Avenida LS, chegou 1643. Torre 118.612 agora, 1643. 2626, boa noite. Boa noite. Alpha 59, clear 2000 feet, 2000 feet, attempt 71018, clear the ILS, report established. Clear 2000 and for ILS, I call it established, okay, NH1018, Portugal 019. 270.15, pouso autorizado, nave 10, Portugal 019. Nível pouso na 0, gol 1643. Sideral, marcando 71, puxa, acionado. Autorizado, Sideral, Semtex. Zero meia autorizado, LS, porta estabilizado. Porta lá estabilizado, bom, 606. Portugal 019, establish LS 10. 019, contact North Tower 1186. 186, Portugal 019, boa noite. Boa noite. Vodafone Tower, Portugal 019, boa noite, ALS 10. Naira, good evening, continue approaching, send by the navigator, that's in 1018. Continue. E43, 233, direito 219. Boa noite, Solo Salvador, bom 1-6-4-3, boa noite, bem-vindo, prossiga Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, bom 1-6-4-3. Togal, cliente Lander, 1-0, 1-8-0 degrees, 1-5-9. Petlan, Hanai, 1-0, é Portugal, 0-9. Chamado, 2 a bordo, 3 e 30 de autonomia, qualquer um galhão, do táxi, General 9971. 02, Galeão 3 horas, táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera a torre, 1 no olho, SMO 6, ajusta no 0 no 8, bom voo. No 606, chama agora a torre em centro 1862. 1862, vamos. Doug Salvador, boa noite. Gol no 606, estabilizado LS no 0 como número 2. 606, continue aguardando pista livre, 1018. Aguardando pista livre, gol no 606. Portugal 019, on the ground at 36, ground on frequency 121, decimal 90. 199, pode dar uma... Virou a Nana, por aí. Muito boa noite, pode dar o Virou a Nana, no... Taxi Foxtrot. Boa noite, Portugal 019. Taxi Alpha, Alpha Juliet, Tio Gate 11. Alpha Juliet, Tio Gate 11, é Portugal 019. O número 43, é prosseguir via Alpha Juliet, 1612, observando a passagem do da placa federal, que está agora na saída do pátio 3. E após o tráfego ingressar via Juliette livrar, o senhor prossegue, entende? Alfa e Juliette para o 612, voo no 643. Serão 9971, boa noite. Estamos aproximando do Ponte Espera, ciência do tráfego na final, estamos prontos. Liberal, aceita. Após o tráfego que pousa, ali mantém. Após o tráfego, ali mantém. Salvador, boa noite, Lula 7-1-4, transferência. Uhum. É o Gol 7-1-4, transferência. Foi TAP e desce até o 50 no 7-1-4. Ah, não entendi. Que TAP e desce 50. Ok, TAP baixando 50, Gol 7-1-4. T06 aos 39, direita 219. Direita 219. 329, desce agora para o 040. Rodoro, boa noite, boa noite, 05. 5, chame só, 219. 219. Geral 170, com 15.018 autorizada a decolagem. Livre, Geral. Solo, Salvador, boa noite, boa noite, 05. 05, Natal, 370, foi cópia. Afirma, prossiga. Natal 370, rota para Zulu 10, decolada 10, curva esquerda, subida Puca, transição Zimpar, 51156 transponder, controle opera em 119.35. Aprovado o nível. Poderia confirmar o nível, senhor? 410. Super Zulu 10, decola para 10, curva esquerda, Puca Zimpar, transponder 5156, controle 119.35. É o 370 autorizado. Nível 370, gol 905, obrigado. Chame aí, quando pronto para o puxa, chama. Gente, nós já temos. T06, prossegue Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para 04, Boromir 06. Alfa Juliette, Geral, decolada 41, 1935, bom voo. Obrigado. Federal 9971, perfil Dial, Bundes, boa noite. Permite. Federal 9971, Dial. Cuidado aí, vigilante. Confirme. 9971, saída da EL, sobe 340. Subir para 340. Autoriza da EL na presente? Autorizado, transponder 5154. Controle Salvador, bom dia, 3226, formação Bravo, vai atingir 160 restrito. Desce até o nível de voo 160 inicialmente. Permaneceu, velho. 160, 3220. Tente reduza? Não, negativo. É, condições de manter a presente velocidade, pelo menos são mais 10 milhas? Ah, afirmativo. O problema é abaixo de uma centena, aí a gente tem que reduzir. Ok, sobre vetor para sequenciamento, vai curvar agora à esquerda, voa na proa 050, limite localizador, 3226. Ok, sobre vetor, esquerda 050, limitado pelo lote 3226, atingindo 1 metro. No 4, vetor para interceptar o ILS e vai curvar agora em esquerda na proa 070. Reporte estabilizado desse 2018. Ok, esquerda 70, 2018. Alinhamento estabilizado, gol no 714. Controle, autoriza direto Leda por 9971. 9971 no negativo, mantendo a EL 9971. Da EL. Autorizado nível 140. 140, tá 32 a gente. Agora pro 055 para o TAM 3226, pro 055, limite localizador, aguardando descida. Pro 055, limite ao lote, 140, 3220. Desce para o 120. 120, 3220. Estimativo, está ultrapassando o tráfego agora, sua posição de 3 horas, 2 milhas no mesmo sentido, aeronave cruzando o nível 115. Sim, 320. Tráfico ultrapassado, desce 2000, ajuste no 018, autorizado ILS, reporta estabilizado, 3226. Ok, desce para 2000 pés, com no 018, livre ILS, 3226. E mantive redução de velocidade a critério agora para o 3226. Que ressaca, Sérgio. Eu cruzo 150, sinal 9971. Confere 9971, aguarde a transferência. Chuno cruzando 160, chama agora o centro Recife no 3325, alternando no 288. 3325, qual é a outra? 1288. 288. Vetor sequenciamento, curva agora à esquerda na proa 50, limite localizador. Nessa proa desce para 2000, ajuste no 08. Esquerda 050, limite localizador. Desce para 2000, formação no 4. Retângulo localizador, voo no 7 no 4. 7 no 4, completo ILS, chama a torre agora 118.6. 18.6, obrigado.